minha caninha verde lá na roda do vapor. Ainda está para nascer e há de ser o meu amor. Olé, olé, olé, olá, ainda está para nascer e há de ser o meu amor. Ó, minha caninha verde lá na chácara do mané. Eu pensei que era cana e era folha de café. Olé, olé, olé, olá, eu pensei que era cana e era folha de café. Olé, olé.